de gato, olha a grama dele. É cama de gato, melhor se cuidar. No campo do adversário, eu vou jogar com muita calma. Procurando pela deixa pra poder ganhar. É cama de gato, olha a grama dele. É cama de gato, melhor se cuidar. No campo do adversário, eu vou jogar com muita calma. Procurando pela calma pra poder ganhar. A calma, bola, rola, bola. Escrever no quadro, vou sonhar, deixa todo mundo ler. O bicho ruim quando não tem do que dar cabo. Primeiro morde o rabo e logo após vai se comer, deixa comer. Pode escrever no quadro, vou sonhar, deixa todo mundo ler. O bicho ruim quando não tem do que dar cabo. Primeiro morde o rabo e logo após vai se comer, deixa comer. Matilda, Matilda, no campo do adversário é bom jogar com muita calma. Procurando pela brecha pra poder ganhar. Toda quinta de 8 às 9 da noite e também domingo de 11 ao meio-dia tem Muqueca de Siri aqui na Rádio Campeche 98.3, uma frequência comunitária. MPB 4 Rádio Campeche, Muqueca de Siri. Agora vamos falar de Quintino Bocaiúva, Jorge Benjó, o camisa 10 da Gávea, Zico. Seus reflexos

negócio é gritar gol. O meu negócio é gritar gol. O meu negócio é gritar gol. O meu negócio é gritar gol. Na grande área ou lá no banco, o meu negócio é gritar gol. O meu negócio é gritar gol. Agora com vocês, Doutor Sócrates, um dos líderes da democracia corintiana. O meu negócio é gritar gol. E depois, D2, sou Ronaldo. Tamo chegando, tamo chegando junto. Tamo chegando, tamo chegando junto. Tamo chegando. O prazer era o jogo. Se preparar para o jogo. Era algo assim de entrega total. Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Santos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto. É, parceiro, mas eu me levanto. Sou Ronaldo, o desafio sempre esteve e estará em minha vida e eu já nem me espanto. E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo. Meu nome de milho e parto pra cima e só me contento ouvir a galera entoando esse canto. Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo. Jogo na linha, nove é minha, ninguém tá, acho que eu vi primeiro. O artilheiro, eu sou Ronaldo. O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar. Eu sou Ronaldo. A minha fome é de bola, a minha sede é de gol. A lança rede, eu sou Ronaldo. Sou de sua, minha camisa, conquista minha divisa. Eu já provei que eu sou Ronaldo. E se você não acredita que eu não sou de fazer fita, é só esperar pra ver. A minha fome

quer trocar uma figurinha conosco, arroba muquecasiri. No fundo estamos ouvindo Sebastião Rodrigues Maia, Tim Maia, Flamengo. E vamos agora abrir espaço para Diego Armando Maradona. Um beijo enorme para Gê Muniz, conectada no Rio de Janeiro. Começo de dezembro ela está de volta aqui para comemorarmos os 15 anos de programa e os 100 programas de Rádio Campeche. Me podrán decir estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes, pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo, y no las puedo remediar. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale, toca bola. Ahí te va, síguela. Esa. Si yo fuera Maradona, como es, porque el mundo es una bola que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, remátala, vamos ahí, esa, que llegó el maestro. Mis hijos son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. En una villa nació. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! ¡Oh! crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sediente ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó? Parado, parado. La luz después quien corrió. Parado, parado. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó. Parado, parado. Nació la mano de Dios. Parado, parado. Llevó alegría en el pueblo. Regó de gloria este suelo. Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su ardiente deseo, Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Posta Maradona. Gracias. Agora vamos para Colômbia. Dr. Crápula, El Pibe de Mi Barrio. Todo.

Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez. Barreira eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões pra fazer Copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Parreira, eu vi um abismo entre Brasis. Foi mal, Filipão, quando Cafu ergueu a taça e exibiu suas raízes num momento tão solene. Revelou o Jardim Irene, um retrato do Brasil. A primavera prometida não chegou, a vida vale mais que um gol, e as melhorias onde estão? Foi mal, Filipão, nossa pátria não floriu. Eu sei, torcedor, que a minha simples e sincera opinião não vai fazer você que ganha e vive mal deixar de ir até o final junto com nossa seleção. Mesmo sem grana pra pagar do ingresso caro, nunca vai deixar de amar o nosso escrete aonde for. Eu sei, torcedor, é você que tem razão. Mais bola na rede, menos violência. Chegou a hora. Ele vestiu a camisa do time preferido, mas na verdade a camisa uniforme de um assassino. Toda marcada, surrada, manchada de sangue. Cê confundiu, isso é torcida, né? Gangue, se cê mantém o respeito, eu respeito e muito obrigado. Mas se você não merece, tome cuidado, porque se nada cabeça, isso é o instinto animal. Nada, grande maioria não passa de paga pau. Só é pouco, essa daqui paga pau. Eu fiz pra te alertar, porque do jeito que vai, você vai se arrasar. Eu grito quererê pro time do coração. Pobre que mata pobre, pra mim é vacilão. Se atraca com macho, deixa a fêmea de lado. Dá um sua pro patrão, ainda é esculachado. Sem finalidade é brigar, escolha inimigo certo. Seja esperto, deixa de leve trás. Viva ou descanse em paz. Você não sabe, o pente tá cheio, escureceu, já era, cortar a vida no meio. Você não pensa, não sabe nem o que fala. Arregaça um hoje, amanhã vai pra vala. Pra mim, covarde é covarde, nunca vai ser homem. Faça um favor pra mim, não mate meu nome de sangue bom. Não tem parada errada, vacilou e agora sua cova tá cavada. Se tu sangue igual os outros, fique com o pé atrás. Viva ou descanse. Segura a onda, sangue bom, paga pau, sossegado na moral, rapaz. Viva ou descanse em paz.

Neguinho, o campeão. Assim cantar. Estamos chegando mais uma vez ao final do Moqueca de Siri. No lado B ouvimos Manu Chao e Magui Farren, Uma Vida Tómbola, e depois Rodrigo com La Mano de Dios, tudo relacionado ao Maradona, que falou muita força na recuperação, Maradona. Depois da Colômbia, Dr. Crápula, El Pibe de Mi Barrio. Quem me apresentou essa música lá atrás foi Cláudia Nunes, que hoje está em Nova York. Um beijo, querida. Depois Skank, Uma Partida de Futebol. Edu Krieger, Desculpe Neymar, Planet Hemp, Paga Pau. Um abraço enorme pro meu querido amigo Joel Formigão, Saudades do Futebol e Anarquia, a transmissão psicotrópica que a gente fazia da minha casa para dentro do Maracanã. Milton Nascimento, Aqui é o País do Futebol. Elza Soares, A Alegria do Povo, música pro Mané Garrincha. Neguinho da Beija-Flor, O Campeão. Maria Alcina, Rio Maravilha. No fundo estamos ouvindo Pepeu Gomes, Fazendo Música, Jogando Bola. Gê Muniz está no Rio de Janeiro, volta em meados de dezembro. Por enquanto eu toco a carrapeta solito. Quinta-feira estamos de volta das 8 às 9 com mais música alternativa inusitada nessa viagem estupefaciente que fazemos através das ideias mirabolantes de Conrad Rose, eu, o Siri e Genice G. Muniz. Depois do Pepeu vamos falar sobre futebol de Vargem e encerramos. Valeu, galera! Tenham todos um excelente domingo, começo de semana maravilhoso, muita saúde, paz, sorte, trabalho, luta, direitos humanos, carícias, afetos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Um abraço pro Arnaldo e pra Denise conectados, queridos, muita saudade. Ábido, a galera em Curitiba também. Arroba Matula CWB, a quentinha do meu filho. fraca, não. Estou aqui diretamente do palco da grande final. O bicho vai pegar, o couro vai comer, viu? Futebol de várzea, futebol raiz. É aqui com o Ney Silva, a voz da várzea. Eu sou cria de favela, amo futebol de várzea. É dois toques na jujuba, é negócio de fatiada. Se não tem nome no bid, respeita quem tem história. Muita calma, juvenil, se tu tá chegando agora. Vem com calma, juvenil, porque tu tá chegando agora. Tem que respeitar, Ney Silva e tem um bala. Se os cara tá por perto aqui, não tem resenha fraca. Tem que respeitar, Ney Silva e tem um bala. Se os cara tá por perto aqui, não tem resenha fraca. Tem que respeitar, Ney Silva. Nesse vai, tem um bala. Se os cara tá por perto aqui, não tem resenha fraca, tem que respeitar. Nesse vai, tem um bala. Se os cara tá por perto aqui, não tem resenha fraca. E é o rei da várzea, mané? Quem é o rei do futebol? Pelé, eu nunca vi jogar. Quem disse foi o povo, né? Quem é o rei da música? Nunca fui pro show. Povo que diga, ele é o rei. Então quem tem que dizer é o povo, né, negão? Ontem chegar na várzea, ele vai perguntando a 5, 6 pessoas. Quem é o rei, ele vai dizer que é o melhor. E eu, só calado, sempre. Eu sou cria de favela, amo futebol de várzea. É dois toques na jujuba, é negócio de fatiada. Se não tem nome no bid, respeita quem tem história. Muita calma, juvenil, se tu tá chegando agora. Vem com calma, juvenil, porque tu tá chegando agora. Tem que respeitar, Ney Silva e tem um bala. Se os cara tá por perto aqui, não tem resenha fraca. Tem que respeitar, Ney Silva e tem um bala. Se os cara tá por perto aqui, não tem resenha fraca. Tem que respeitar, Ney Silva e tem um bala. Tem que respeitar, Ney Silva e tem um bala. Se os cara tá por perto aqui, não tem resenha fraca. Tem que respeitar, Ney Silva e tem um bala. Se os cara tá por perto aqui, não tem resenha fraca. Notificação no meu celular? Só podia ser. Tão falando por aí. Aff, esquece.